and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Ok, vamos lá para mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Quem são os nossos pretendentes a criaturas jurássicas hoje, Miotti? Hoje tem o Bruno Costa e o Léo Brusque. Pois diga quem sou eu, Miotti. Porra, Yasmin, você sempre faz essa pergunta, né? Não me chama nem pra comer risoto na casa do Rodrigo, tô sabendo. Poxa, cara. Tu mora onde, cacete? Tu mora na puta que pariu, porra. Podia mandar por Sedex. Caraca, risoto por Sedex. Vai chegar pútrido, né? Era um risoto de cogumelo, imagina por Sedex essa porra. Chegar um cogumelo nuclear em Fortaleza, né? Estamos pela primeira vez com dois podcasts que, tipo, devem saber mais sobre qualquer coisa do que os outros participantes anteriores. Beijo, irmãos Tarrafa! Tamo na pressão agora, né? Eu senti um peso do tamanho de um bonde nas minhas costas agora. Então agora vamos falar o que espera os nossos lindos participantes. Para o perdedor, ganha o quê, Miotti? O perdedor vai ganhar ingresso para cinema. Ó, tá bom, tá bom. Tá bom demais, podia ganhar um selo lambido na testa. Podia ganhar rola, né? E o vencedor ganha o quê, Miotti? Vai ganhar também ingresso para cinema, vai ganhar também uma camisa da Fiction Corporation, vai ganhar dois Hot Wheels que são raros. Caraca! Não vou falar quais são, vai ser surpresa. Esse é um prêmio da Taverna do Ogro. Um DVD do espetacular Homem-Aranha. Caralho, olha só quanta coisa, bicho. E aquele hub de USB, sabe? Do Robocop. Porra, velho. Rapaz. Sensacional. Sensacional. Só vou dizer uma coisa, Léo Brusque, não abaixa a guarda, não, tá? Como é que funciona essa zoeira linda que eu gosto de chamar de Quem Quer Ser um Dinossauro? São quatro blocos de perguntas, seis perguntas para cada bloco, três para cada concorrente. Exato. Serão perguntas de nível fácil, que valem 10 pontos, médias, que valem 20 pontos, e difícil, que vale 30 pontos. Se a pergunta pro concorrente ele errar, perde 3 pontos. Se o outro quiser responder, ganha metade dos pontos. Mas se errar, perde 5. Primeiro bloco é o de assuntos gerais, com a primeira pergunta, a pergunta fácil, valendo 10 pontos. É pro Bruno e é a seguinte: Amelia Mary Earhart foi a primeira mulher a voar sozinha sobre qual oceano? Atlântico. Exatamente. Parabéns então para o Bruno, que agora está com 10 pontos. Léo, sua chance. Qual o músculo mais forte do corpo? Valendo. Eu acredito que seja o diafragma. Essa é a sua resposta? Sim, é a minha resposta. E as minhas respostas está? Errada. Não podia estar mais errada, porque apesar de estar perto, está errado. Mas é a língua, o músculo mais forte do corpo. Perguntas de nível médio. As duas perguntas vão ser sobre futebol. Já chegando na Copa aí, vamos falar sobre futebol. Bruno, quais são os campeões mundiais das Copas do Mundo? E quantos títulos tem cada um? Vamos lá, Brasil com 5, Itália com 4, Alemanha tem 3, a Espanha tem 1, Inglaterra tem 1, Argentina tem 2 Copas, se não me engano, Uruguai tem 1. Miotti, a resposta tá certa ou errada? Está errada, faltou a França com 1 título. Messi chegou tão perto, tão perto, tão perto, mas tropeçou na linha de chegada e caiu sobre a própria língua, o músculo mais forte do corpo. Próxima pergunta, nível médio agora para o Léo Brusque. Qual time brasileiro que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira, somando todas as Copas até a de 2010? E quantos foram? Olha, eu acredito que pelos tempos antigos seja o Santos. Quantos jogadores foram? 15 jogadores, pronto, vai lá. E aí, Miyoshi, tá certo ou tá errado? A resposta está errada. Quer responder, Bruno? Sim. Eu só tô tentando puxar aqui na memória quantos são. O time é o Botafogo. Agora, se não me falha a memória, 44. Miotti, ele tá certo ou tá errado? Bem, como a resposta tem que ser as duas, está errado. O time é o Botafogo mesmo, mas o número de jogadores é 46. Errou por dois jogadores. Puta que me pariu. Eu tô batendo nas traves. Você sabia que eu tô batendo nas traves. Vocês percebem pela conversa que eu entendo tudo de futebol, né? Então... É? Você é um cagão. Isso sim. Então, com isso, Léo Brusque perdeu 3 pontos... E o Bruno Costa perdeu 5. Cara, mas foi muito perto. Valeu, valeu o chute. Valeu o chute. Pô, dá um pontinho, então. Não, que é isso? Tô pensando que é o quê? A Melina, que fica dando pra todo mundo? Que isso, brother? Te amo, Bela. Tô com saudade. Pega uma empilhadeira pra levantar o nível da gravação aí. Tá foda. Calado, senão eu te desligo agora e tu não ganha nem o ingresso pro cinema. Então vamos lá para o último bloco das perguntas de assuntos gerais. É o último bloco, são as perguntas difíceis valendo 30 pontos. Bruno, qual a montanha mais alta do mundo? Valendo. Everest. Yasmin, a resposta está... erradíssima. Vai tentar, Léo? É o K2, é isso? Errou também, tá tudo errado. A montanha mais alta do mundo, crianças, é o Mauna Kea, no Havaí, que mede 10.314 metros, incluindo do seu... Contando do, abaixo do, da água. Contando debaixo da água, ninguém disse que não contava, meu chapa. A próxima pergunta difícil agora vai para o Léo. Léo, qual o nome mais comum do mundo? Do mundo, mundo inteiro, certo. Fora os alienígenas, certo. Bom, vou... Não sei aqui. Agora eu vou chutar no José. E as minhas respostas está? Errada. Bruno vai querer tentar? Arrisco, arrisco. É Mohamed. E as minhas respostas está? Acertou com Flying Colors. Parabéns. Se você tiver pescado do Google, eu vou na sua casa pegar os pezinhos. Você pode vir, filha. O Google tá fechadinho aqui. Miotti, terminou agora o primeiro bloco de perguntas sobre assuntos gerais. Qual foi o saldo? Então, o Bruno Costa está com 14 pontos e o Léo Brusque está com menos 14. Camisetas do Jurassic Cash, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cash, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Acontecer porque vai começar agora o segundo bloco de perguntas, o bloco de filmes, o bloco mais legal, mais divertido, que vale tudo. Vamos testar agora os conhecimentos. Primeira pergunta do bloco de filmes vai pro Bruno, valendo 10 pontos. É uma pergunta fácil, hein? Qual o nome da flor utilizada no filme Beleza Americana? Beleza Americana? Beleza Americana... Responde ou passa? Passa. Léo, quer tentar? Não, eu não vou responder. Vou deixar assim pra mim não perder mais ponto. E a resposta qual é, Yasmin? A resposta é American Beauty. O nome da flor é o nome, do, filme. Beleza, a segunda pergunta do bloco de filmes é uma fácil e vai pro Léo. Léo, tu gosta de Pixar? Opa, com certeza. Não me decepcione e acerte essa pergunta, não cavando mais a sua cova. Qual o significado da sigla Eva em Wall-E? Ai, ai, ai, ai, ai. Tá, me queira, Ai, caraca. Pô, não é difícil, Ai. Eu lembro que ela fala. Passa, pelo amor de Deus. Não lembro agora. Não lembro o nome da sigla agora. Passa. Porra, Léo, tu tá me decepcionando. Responde, Bruno. É Eve, né? Em inglês é Eve. Em inglês é Extraterrestrial Vegetation Evaluator. Avaliador de vegetação extraterrestre. E as minhas respostas está? Exata! Parabéns, você está saindo na frente com muitos pontos de vantagem. Então vamos lá agora para as perguntas de nível médio, que para quem não lembra, agora no segundo bloco de filmes a gente vai tocar uma música para cada vocês, você tem que adivinhar a música e quem compôs. Isso, só que eu vou fazer diferente, vai valer 20 pontos. Se acertar de qual filme que é, ganha 10. Se acertar qual compositor, ganha 10 também. Então o 20 é pelos dois. Primeira música vai pro Bruno, 40 segundos de música, tá? Valendo 20 pontos. Bruno, que música que é essa? Não vou arriscar a música, cara. Nem o autor, porque não deu pegar nada. Não conseguiu? Não consegui associar uma porrada de filme, cara. Vem Conan, vem filme épico, filme, aqueles filmes épicos da Bíblia antigo pra caralho. Não consegui associar porra nenhuma. Vambora. Léo, e aí? Cara, mesma coisa. Eu pensei em muita coisa aqui, mas não me trouxe nada também. Também não vou arriscar, porque tá difícil essa daí. Então, já que todos os nossos participantes tiraram F, qual é o filme de onde provém essa música, Miotti? Do Drácula de Bram Stoker. Se ele escutasse o Jurassic Cast, ele saberia, mas escuta não. Caraca, eu escuto isso aqui. Pô, essa trilha aí é muito específica. E o compositor é o... Esse nome é esquisito. O Osiek Killer. Segunda música, que agora é pro Léo Bruschi. 40 segundos, hein? E aí, Léo? Responde. Essa é fácil, mas eu acho que eu vou me ferrar nessa, porque a música te traz uma coisa, mas eu acho que não é. Mas tudo bem. Superman, John Williams. Miotti, tá correto? Tá tudo errado. Bruno Costa. Eu não vou lembrar o autor, o compositor. Sempre que eu confundo autor e compositor. Mas é Mestres do Universo. Certíssimo, Mestres do Universo. Você é doido, Mestres do Universo. Sim, tá, porque isso já passou no... Essa você falar que não escuta aqui, pra você, ó. Eu escuto sim, isso aí passou naquele Jurassic Cast clássico que vocês brigaram, porra. Pois é, foi mesmo. Eu pensei que o podcast ia acabar por causa do Nerdmaster. Mas olha só, deixa eu explicar uma coisa, que eu dou até razão pro Léo. Essa trilha é do Bill Conti, tá? Do mesmo que fez Rock Balboa. Ele pegou totalmente a música do John Williams Superman. Ele imitou, fez o arranjo dele. Por isso que ele se enganou. Eu achei que fosse uma trilha secundária, sei lá, uma cena que aparece, alguma coisinha assim, muito rápido, mas logo sabia que não era do Superman. Vamos Então vamos para o último, as últimas duas perguntas do bloco de filmes. As difíceis agora valendo 30 pontos. Bruno, qual filme concedeu a Meryl Streep seu primeiro Oscar? Deixa eu pensar, meu Deus do céu. Desisto. Desisto. Desisto, desisto. Não respondo. Passa. Léo? Não sei, se eu vou dizer qualquer coisa aqui, não faço nem ideia. Não responde, então? Não, não. Qual é a resposta, Esmin? Kramer versus Kramer, de 1979. Nossa! Ela atua com, junto com Dustin Hoffman. Além de 30 pontos, Léo. Como morreu a mãe de Amélie Poulain? Vocês estão de sacanagem. Perguntas difíceis são difíceis. Não, não, não vou responder também, porque, pô, essa daí é difícil, pô. Passo. Bruno? Ela morre em frente a uma igreja. Alguém caiu em cima dela. Alguém caiu em cima dela. Eu lembro que ela morre em frente da igreja. Eu não sei se é, tem alguma coisa com queda. Não lembro o que que é. Acho que alguém caiu em cima dela. Errada, mas é. Então, Yasmin, a resposta está? A resposta está certa. Não tem como dizer que está errada, não. Só se eu fosse muito filho da puta. A mãe da Amélie Poulain morreu atingida por um suicida que pulou da catedral de Notre Dame. Ele acertou todos os elementos, ele só não fez a frase correta, então a resposta tá certa. E então a gente encerra essa segunda rodada com quantos pontos pra cada um, Miotti? Bruno Costa está com 44 pontos e o Léo continua com menos 14. Isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaca, tem Cozinha do Tchaca e tem gameplay do Cala a Boca e Joga Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí youtube.com/JurassicCast. É YouTube! Vamos lá para o terceiro bloco de perguntas, o bloco mais importante desse programa, mas ele vale o mesmo tanto de pontos que os outros blocos. O bloco sobre o Jurassic Cast. Agora eu quero ver. Agora a gente vê quem é quem, quem escuta, quem curte, quem compartilha. Primeira pergunta, pergunta fácil. Quantos episódios já foram lançados do Vale a Pena ou da Pena mais Jurassic Vai ou Jurassic Fica? Já passou da casa de 60, mas eu não vou chutar, não. Vou me arriscar, não. Então passa, Léo. São 200 episódios do Vale a Pena da Pena e 5 do Jurassic Vai e Jurassic Fica. Yasmin, resposta está? Quase certa. São 209 episódios. 9? Puta. Foram 9 Jurassic Vai e Jurassic Fica e mais 200 Vale a Pena da Pena. Quase lá, quase lá. Vamos lá, Léo. Pergunta fácil. Qual filme dos Trapalhões já falamos no Jurassic Cast? Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. E as minhas respostas está? Parabéns! Até que fim! Finalmente! Até que fim! Bruno, nível médio pra você. De qual filme falamos no programa? Jurassic Cast, Tire Meu Fôlego. Ai, Jesus. Top Gun. Take My Breath Away. É porque o filme que eu critiquei, zoei, mas eu adoro esse filme. Miotti, a resposta é o gay rustido que adora o Top Gun. Acertou, errou. Corretíssima. Léo Brusque, de qual filme falamos no programa? Jurassic Cast, Emilinho em Saigon. Duro de Matar. Miotti? Resposta certíssima também. Aí, garoto. Uhul. Eu tô tão feliz de escutar ouvintes acertando as perguntas do Jurassic Cast. Agora vamos para as perguntas difíceis valendo 30 pontos cada uma. Bruno, cite um dublador diferente que participou dos programas sobre esses filmes. Guerra nas Estrelas, Drácula de Bram Stoker e A Sociedade do Anel. Eu não vou arriscar, não. Não vou arriscar, não. Tentar manter a vantagem. Não vou arriscar, não. Léo? Putz, cara. Essa daí é bem difícil, cara. Tem condições, tem condições. Eu vou passar a resposta pra vocês aí. Yasmin, qual é a resposta certa? Mário Jorge, Mônica Rossi, Ricardo Schnitzer e Ricardo Juarez. Tá, olha só. A Mônica Rossi participou do Guerra nas Estrelas e do Drácula. O Mário Jorge participou do Guerra nas Estrelas. O Schnitzer e o Juarez participaram da Sociedade do Anel. Quatro pessoas, você podia falar três. Cara, eu só fiquei com o Mário Jorge na cabeça e com o outro que o dublador de Schwarzenegger. Garcia? É, a piada recorrente com a namorada. I'm the governor, vamos from California. Ela se amarra nesse trecho do episódio. Nesse trecho. Quer fazer ela rebotar esse pedaço dela passar mal. Ó. Oh, um beijo na tua namorada. Eu aposto que ela tá torcendo em casa por você. Léo, no Elo Perdido, já falamos sobre vários filmes. Quais são eles? Tá, o Elo Perdido já falou do Homem de Aço. Doctor Who conta como filme ou não? Não, Doctor Who não é filme não, é série. Rapaz... O Hobbit? Pelo que eu me lembro... Rapaz... Crepúsculo, trilogia do Batman... É, rapaz. Só falta um, só falta um. Foi com o dublador que foi o embalo de Sábado à Noite, é isso? Yasmin, a resposta está? Puta que pariu, foi muito perto. Não foi dessa vez. E aí, Bruno? Cara, deixa eu ver se minha memória me ajuda. Cavaleiro das Trevas, Crepúsculo, Hobbit, Entre a Foice e o Martelo tem filme ou quadrinho? É quadrinho isso. Quadrinho. Ai, Jesus. Não, vamos lá, Yasmin, qual a resposta certa? O Léo quase acertou, Miotti. Ele acertou a trilogia do Batman do Nolan, ele acertou o Homem de Aço, ele acertou o Crepúsculo e ele acertou o Hobbit. Ele só esqueceu do lindo, belo filme maravilhoso Cisne Negro. Eu fico muito triste em saber que você esqueceu da Natalie Portman. É, dela não se esquece não, viu? Dela não se esquece, você tem que lembrar todo dia. Vamos lá, então, finalmente finalizamos o bloco do Jurassic Cast, que foi muito melhor do que o episódio passado. Então a gente finaliza com um total de quantos pontos pro Bruno? O Bruno tem 59 pontos. E o Léo? E o Léo tem 8 pontos. Porra, parabéns, saiu do negativo. Tem chance ainda, viu? Ele tem chance. Internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Bloco, pergunta surpresa valendo 50 pontos. Eu vou perguntar para os dois e os dois vão responder em conversas separadas para o Miotti no Skype. Quem acertar ou chegar mais perto ganha 50 pontos. Mas eu acho que... Olha aqui, Miotti. Eu acho que quem errar deveria perder um ponto. A pergunta surpresa é... Quanto é o cálcio? É isso mesmo que vocês escutaram. Pode entrar no meu Facebook e ver as fotos do meu pé. E tentar calcular. Olha, vocês sabem que existe um padrão pra mulher calçar. Léo Bruce já respondeu, falta você, Bruno. Beleza, os dois já responderam. Caralho, que momento tenso, momento tenso. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar a resposta de cada um e a Yasmin vai falar quanto ela calça. Léo Brusque falou que a Yasmin calça 39. Puta que pariu. Maria Sapatão, hein? E o Bruno Costa falou que ela calça 37. Léo Brusque, 39. Bruno Costa, 37. Yasmin, quanto você calça? É com muito pesar que eu devo dizer que eu não faço parte do padrão das mulheres brasileiras e eu calço 39. Puta que pariu. Caralho, Yasmin. É triste, mas é verdade. Mas é porque eu andei muito descalço. Tô decepcionado agora, Yasmin. Caralho, véi, porra. Mas eu sou alta, eu tenho tipo 1,69 m. Caralho, velho, eu botei na cagada, não, velho. É sensacional. É, realmente eu tenho um pezão. 39 é a resposta correta. Isso significa que houve o primeiro empate da história, como se tivesse muitos episódios desse programa, do Quem Quer Ser um Dinossauro. Agora, Miotti, o que é que faz? Divide os prêmios, né? Bom, divide o prêmio. Ficou cada um com 58 pontos. Olha só. Cara, é um desgraçado. Foi cagada mesmo, né? Vamos ter que mudar isso aí, Yasmin. Acho que não vai dar então, certo mais lá. Não. Vamos fazer assim. Decidimos dividir os prêmios. Os participantes estão ok com isso? Sim. Sim. Os dois vão ganhar ingressos para o cinema. E o Bruno vai ganhar uma camisa da Fiction Corporation e um DVD do espetacular Homem-Aranha. Enquanto isso, o Léo vai ganhar 2 Hot Wheels raros, surpresa, prêmio da Taverna do Ogro Encantado, e um hub USB do Robocop. Aí, garoto, show de bola. Todo mundo foi pra casa feliz? É, mais ou menos, mais ou menos. Eu tô feliz da vida. Já falei isso pro Miotti uma vez, que eu tinha um grande sonho de participar do Jurassic Cast. Oh. Metade do sonho já tá realizado. Agora falta outra parte. Eu vi um Jurassic Cast sobre 007. Quando rolar, tu tá dentro. Quando rolar, o dia que nevar em Ipanema. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo. Muito sucesso pra vocês, mais sucesso ainda pra vocês. Quem quiser conhecer mais sobre o Podcast em Boteco, visita lá podcastemboteco.com, @podcastemboteco, ou o meu Twitter, @BrunoCosta_RIE. Bom, eu queria agradecer aqui o Miotti e a Yasmin pelo convite aqui pra participar do programa, né? Foi bem bacana, embora o meu desempenho aqui tenha sido horrível, mas tudo bem. Né? Valeu a participação. Foi a cagada no final aí de acertar a pergunta surpresa aí. Valeu, galera. Para participar, é só mandar um e-mail pro Jurassic Cast, contato Jurassic Cast, com o assunto Eu Quero Ser um Dinossauro. E diz que a gente manda pros nossos computadores fora de linha darem o sorteio aí e a gente faz outro episódio. Obrigada a todos os participantes, eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu, que eu adorei. Nem tanto, né? Mas tudo bem. Ai, cala tua boca, senão você não vai receber prêmio. Tem um ditado aqui no Rio que diz assim: quem dá cu dá sorte. Eu fui azarado. Ou seja, nós acabamos de descobrir que o Bruno Costa tem as pregas intactas. Parabéns. Não é todo mundo que pode dizer isso. Bem, Miotti? Nossa, que Yasmin. Tá maluco do cu, caralho. Caralho, que pariu.